Porque odiar gera prazer. Arnaldo Chagas. O cenário político contemporâneo transmutou-se em um palco onde o debate de ideias foi substituído por uma encenação de intolerância, de hostilidades e fake news. Observamos um fenômeno onde o diálogo, antes ferramenta de construção democrática, cedeu lugar a ataques pessoais sistemáticos e ao aniquilamento simbólico do interlocutor. A problemática não reside apenas na divergência de opiniões, mas na forma como a agressividade tornou-se o combustível principal das interações sociais. Esse comportamento é nitidamente visível no cotidiano das redes sociais e nos grupos de mensagens instantâneas, onde discussões sobre políticas públicas ou soluções para problemas reais são rapidamente abandonadas em favor da desqualificação do outro. Nesses ambientes, a vitória retórica sobre o interlocutor e o aplauso dos pares tornam-se mais valiosos do que qualquer consenso produtivo. O resultado é a criação de um ciclo vicioso de satisfação momentânea através da ofensa e um isolamento progressivo em bolhas ideológicas, onde a comunicação se torna impossível. A segregação e a lógica do inimigo. Para compreender esse fenômeno além da superfície comportamental, é preciso recorrer à estrutura do sujeito proposta por Jacques Lacan. A polarização política atual funciona como um poderoso campo de segregação, onde a constituição de um inimigo externo serve como o suporte necessário para a frágil identidade do grupo. O laço social, nesse contexto, não se firma pela partilha de um ideal comum, mas pela rejeição absoluta daquilo que o outro representa. Existe uma satisfação pulsional inconsciente, que a psicanálise denomina como gozo, no ato de excluir e odiar o semelhante. Como pontua Jacques Lacan, no Seminário 17, de 1969 a 1970, o que se passa na segregação é que o gozo do outro é o que se revela insuportável para o sujeito, pois questiona a própria consistência do seu modo de vida. Assim, o ódio ao inimigo político não é apenas uma discordância teórica, mas uma forma de proteger o próprio sistema de gozo, projetando no outro a causa de todo o mal-estar. A agressividade dirigida ao oponente atua como uma descarga que alivia a tensão subjetiva, mantendo o indivíduo preso a uma repetição destrutiva que impede qualquer reconhecimento da alteridade. A compreensão desses impasses fundamentais da nossa civilização exige ferramentas teóricas que ultrapassem o senso comum das análises sociológicas superficiais. É imperativo dominar os conceitos que estruturam a subjetividade para entender por que o social parece enlouquecer diante dos nossos olhos. A formação sólida na teoria psicanalítica permite ao pesquisador e ao interessado identificar as engrenagens ocultas que movem o ódio e a segregação na cultura. Os cursos online Freud Essencial e Lacan Essencial oferecem o percurso necessário para quem deseja se apropriar dessa lente analítica e dominar os fundamentos que explicam o comportamento humano e os laços sociais. Convido você a sair da posição de espectador passivo desse espetáculo de agressividade e aprofundar seus conhecimentos através de uma formação rigorosa, porém acessível e transformadora. Clique no link abaixo para acessar e saber mais sobre como iniciar essa jornada de saber. HTTPS Arnaldo Tony, Hotmart, Totohost, página de vendas, 900-2470-404-14705-9-1F2 e A2F2D6-2004-C, HTTPS Arnaldo Tony, Hotmart, Host, página de vendas, 900-2470-404-14705-9-1F2 e A2F2-D6-2004-C.